Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, na antena da SBSR, durante os próximos 60 minutos, já sabem, não encontrarão palavra cantada. E começamos com música do filme Victoria, do alemão Sebastian Schipper, um filme de um plano-sequência, música de Nils Frahm, que improvisou, vendo em loop o filme, conjugando uma série de elementos sonoros e instrumentos e colegas pares. Daniel Sferram, música do filme Victoria a abrir, The Shooting. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Abertura do Entranse de hoje com The Shooting, Nils Ferram. Seguimos depois com mais uma banda sonora, mas para um jogo de vídeo criado por David O'Reilly, compositores Ben Lucas Boysen e Sebastian Plano, 4 horas de sons atmosféricos do Par e de Everything We're Here. Logo depois, o projeto ambiental de Dennis Huddleston, 36, do registro Hypersona Inside, e seguimos com mais um salto até a Alemanha, de Mainz, Tobias Lorbach. O alter ego chama-se Logic Moon, de Oblivion, última edição Vertigo. Depois de Logic Moon, fomos até Maryland, Estados Unidos da América, e a Nicholas Sepanik, da edição We Make Life Sad Her Last Breath, com um pouco mais de experimentação. Continuamos nesses territórios, é o segundo disco de Ben Chatwin, um inglês a residir na Escócia. Depois de nos oferecer este ano Staccato Signals, resolveu reinventar todos os temas desse registro para Drone Signals, sons eletroacústicos como ouvimos em Bone. Logo depois, e a terminar, o avanço para o disco que sai no início do ano que vem marca o regresso da violoncelista Julie Kent, de Temporal Imbalance, para continuarmos agora com um dos temas mais belos e icónicos de John Cage, interpretado pelo pianista holandês Jeroen van Veen. Chama-se In a Landscape. Thank you. depois do holandês de Ryan Van Veen a recriar uma peça de John Cage, In a Landscape, continuamos com os pianos de Krische, nome próprio de Christian Grote, mais o artista alemão por aqui. Isto que se houver uma banda sonora para um filme de 1915, para a recriação para cinema Alice in Wonderland, rodou por aqui Grey Winds. E quase a terminarmos este Em Transe, seguimos com a dupla Ian Allgood, Aaron Martin, sons muito delicados e bonitos, quase sempre acústicos, em Woven. Seguimos com The New World. Bernardo Sassetti a rodar por aqui, Da Noite ao Silêncio, um dos temas de Ascent, e terminamos com a música da Hidden Orchestra, que aos instrumentos junta sempre gravações de campo, Stone de Don Carlos. Já sabem, este e outros programas transformam-se em formato podcast, links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. Eu volto de hoje a 8 dias. Fiquem nesse lado. Até breve.